gente, estou sozinho, sem o seu amor, sem o seu carinho. Quanta falta você me faz. Nunca imaginei que um dia fosse terminar assim. Nenhum adeus você deixou, minha felicidade você levou. Número de contato é 71983744695.